Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jomon. Olá. Do meu lado direito está o Lucas. Curtindo a parte 5 de JoJo. E diretamente do Japão está o Jefferson. Acabei de limpar a casa. Oh, eu tenho uma pergunta, Jefferson, já que você tá no Japão. Você tem usado os costumes japoneses de limpar, tipo, a casa com o paninho no chão e correndo agachado? Ah, eu uso o paninho, mas é com, sei lá, com vassoura. Ah, que chato. Eu resolvi fazer um churrasco com o pessoal da faculdade que eu não via faz um tempo. Já que eu terminei meio que ano passado, e realmente não vi o pessoal e queria fazer um agrado assim e reunir. Mas isso aí não é sempre uma porra, porque é sempre aquela história, ah, e aí, como é que vai a vida, o que que você anda fazendo? E aí você descobre que uma galera tá, tipo, mó fodona na vida, assim. Por isso que você chama seus amigos que não foram bem na vida. Ah, que merda, cara. Mas então, a gente não discutiu muito sobre isso de trabalho e tal, a gente falando mais de, ah, que série que você tá acompanhando, o que que você tá jogando e tal. Aí me veio umas dúvidas, assim, como é que eu organizo esse negócio? Quanto que eu preciso comprar pra X número de pessoas? Tinha gente que era vegetariana, sabe? Puta que me pariu, vegetariano no churrasco não dá, né, velho? Então, eu fiz uns cogumelos, uma abobrinha com shoyu, eu fiz uns negócios diferentes aqui. É, tem bastante variedade, assim, pra quem é vegetariano, né? Acho que até pão de alho ele consegue comer. É, sim, eu fiz pão... É, se não é vegano, aí consegue consumir, porque tem queijo lá, né? Era minha primeira vez ficando na churrasqueira mesmo, cara. Eu não tinha noção alguma de algumas coisas lá. Ficar na churrasqueira não tem segredo. Pega carne, taca sal, joga no fogo e oferece. Se ficar ruim, você fala, faz você. Caralho! Mano, é igual overcooked, velho. Tipo, alguém te passa carne, alguém corta, e depois, sei lá, você só coloca na grelha e espera terminar. Ah, pois é. Eu não sabia que acontecia um terremoto no meio da minha casa e separava a galera que tava lavando a louça e quem tava cozinhando. É, ou você tem que cozinhar em dois caminhões diferentes, né? E tem que ficar jogando a carne pro lado, assim. E você perde se tudo pegar fogo. É bem parecido mesmo. Nessa semana, a Pokémon Company mostrou algumas novidades, a Niantic também, né? Mostrou algumas novidades de Pokémon GO. A segunda delas, a gente vai iniciar isso pra frente na linha do tempo, foi um trailer com novos detalhes sobre o Meltan, que é o novo Pokémon que vai ter em Pokémon GO e vai fazer conexão com o Pokémon Let's Go. O trailer mostrou o Meltan em ambientes realísticos, né, mais ou menos. E o final dele, que foi acho que a coisa mais importante do trailer, mostrou que o Meltan ele vai ter uma evolução ou uma transformação. Eu queria saber, assim, no geral, assim, desde que teve aquele mistério do Meltan inicial até agora, vocês começaram a gostar desse Pokémon ou vocês acham ele uma bosta? Olha, nossa, mano. Eu realmente passei a gostar, na verdade, um pouco, porque meio que deu uma característica pra ele, assim. Deu personalidade pro bicho, né, no trailer. É, na primeira vez que eu tinha visto o Meltan, assim, eu pensei que era algum erro do Pokémon GO, né? Mas é meio estranho ainda aquele olho, sei lá, saltado no meio, que se movimenta sozinho, sabe? Olho flutuante, né? É, pra mim ainda tá um pouco esquisito. Eu achei fofinho o trailer, mas eu ainda não fui com a cara muito do Pokémon, não. Principalmente ele como um Pokémon mítico, né? Que ele está anunciando como se fosse Pokémon mítico, não? Sim, ele é um Pokémon mítico. Mas só que essa transformação dele, aparentemente ele bombado, sei lá o que, que vai ser essa transformação, não daria um up assim? Você consideraria ele um mítico? Então, vamos lá. Pelo que eu entendi no trailer, eles se juntaram pra virar um Pokémon mítico, certo? Não, ele é um mítico e ele vai virar um, sei lá, um super mítico. Mas se juntaram durante a noite, apareceu vários dormindo, é a pessoa do vídeo, assim, acordou. Não é que acordou, acho que tinha uma sombra, assim, gigante. Mas sim, vários viraram um só, deu a entender isso. Ah, ele é meio que Magnemite, né? É, então, no Pokémon GO é fácil de entender isso, porque, sei lá, você captura vários, vende doce e evolui, sei lá. Mas na linha tradicional dos jogos de Pokémon, como é que isso vai funcionar? Será que você vai ter que capturar uma série de Pokémon, uma série de Meltans e depois, sei lá, juntar todos? Derreter ali e fazer um negócio maior? Eu já tenho a resposta pra isso, na real, que é o Zygarde. O Zygarde não funciona dessa forma? É, você tem que pegar nas células do Zygarde e aí depois você transmuta a forma dele, né? É, ele tem a forma cachorro e depois ele tem aquela forma lá colossal, Power Rangers. É um Megazord. Eu acho que não precisa de muita explicação. Eu acho que só o fato de você promover os dois jogos ao mesmo tempo e, sei lá, jogar uma novidade em cima deles, eu acho que é benéfico tanto pra Pokémon GO e como Let's Go. Oh, mas, Jefferson, você falou Pokémon Let's Go. O fato é que esse Pokémon ele é da 8ª geração. Eles já fizeram um data mining lá e descobriram que ele é o número 891, acho que alguma coisa assim, né? É, exatamente esse número. Então, a gente sabe que tem toda uma geração de Pokémon que tá vindo. Pode-se esperar que ele esteja no jogo que vai vir em 2019. Eu não acho que ele vai estar no Pokémon Let's Go. Não, ele já apareceu em trailer no Pokémon Let's Go. Let's Go já apareceu? Sim, que aí mostra o treinador olhando pra baixo, olhando pra ele. E outra que nessa, eles anunciaram, né, como que vai passar. Você tem que capturar no Pokémon Go. Aí você tem que conectar o Pokémon Go pro Let's Go. Você tem que passar Pokémons pro Pokémon Let's Go. Aí você demora um tempo e você tem que passar de novo. E aí sim você vai poder capturar o Meltan no Go. E aí você vai poder passar pro Let's Go. Então é completamente diferente do processo tradicional de você capturar no Go e transferir pelo Pokémon Park ali do Pokémon Let's Go, né? Vai ter isso, mas é no final, assim. É, você tem um processo antes que é basicamente eles estão querendo que você tenha o jogo por um tempo, né? Pra você não ir só no Switch do amigo, ou pelo menos você manter a amizade com esse amigo durante um tempo, pra você pegar ele no Go. Não, o que você tá falando é, o processo de passagem de um Pokémon do Go pra um Pokémon Let's Go é isso, você vai ter que esperar um tempo até você poder passar o Pokémon, né? Ali no meio do jogo, mais ou menos, que é onde seria você estar em Saffron já, né? Nem Saffron, não, é no... Vai ser em Fuchsia. Em Fuchsia, exatamente. Porque ele tá substituindo o Safari Zone, né? Sim. É que assim, eu não sei, eu acho que eu não expliquei direito. Você vai transferir, a primeira vez que você vai fazer a transferência, você vai ganhar uma caixa. Aí essa caixa vai ficar com você, isso no Pokémon GO, que você vai ganhar essa caixa. A caixa vai ficar com você, depois de um certo tempo, você tem que transferir de novo Pokémons, e aí quando você fizer essa transferência de novo, você vai ganhar uma chave pra abrir a caixa. Quando você abrir essa caixa no Pokémon GO, vai aparecer vários Meltons pra você poder capturar. E aí você pode passar eles pro Pokémon Let's Go. Tá, então não tem outra forma de obter o Meltan no Let's Go, a não ser eu capturar no Pokémon GO, é isso? Exato. Entendi. Caralho, eu vou ter que baixar esse negócio. Ah, mas eu acho que é bem rápido, rápido, entre aspas, né? Não, você não precisa muito mais do que Pokébolas, né? É, e depois, antes disso, eles anunciaram que Sinnoh estaria vindo para Pokémon GO, né? Então, provavelmente, eles vão fazer o esquema conta-gotas que eles já fizeram na segunda e na terceira geração. Uma primeira pergunta, assim, vocês, o Mario tá jogando, eu também tô jogando. O Lucas, ele pretende voltar ou começar Pokémon GO por causa de Sinnoh? O Jeff pretende voltar? E vocês curtem esse esquema de trazer Pokémons a conta-gotas? Olha, provavelmente eu baixe por causa do Meltan e porque vai ter meu Pokémon preferido vindo aí, né? Que ele é da 4ª geração. Qual? Ah, você não sabe? Não. É o Pimpelop? Ah, pelo amor de Deus. Pô, é o Lucario, mano. O nome dele é sempre é verdade, né? Pode escrever, eu tinha esquecido. Luke Smash. Ah, não, Luke Smash. Luke Smash é por causa de Lucario ou é por causa de Lucas? Ou é por causa dos não, dois? Não, Luke Smash é porque foi um nome bosta que eu pensei em 5 segundos que eu precisava... Precisava ele deu burro no teclado, né? Eu precisava me inscrever no Turner Smash. Ah, qual Sonic Game? Puta, não tenho. Ah, vai Lux Smash, foda-se. Essa é a história que ele conta agora, tá? Mas a verdade é que era por causa do Lucario. É. Caralho, o que Lux Smash teve com o Lucario? É o Luke? Luke? É, Lucario? Caralho, meu nome é Lucas, porra. Pode ser Lucario. Sei lá, cara. Mas pode ser muita coincidência isso também, mas não sei. Enfim, eu vou baixar esse negócio. Eu jogo Pokémon a conta gotas. É, toda vez que eu vou viajar, eu abro, vejo alguma coisa e capturo. Tipo, é mais uma, tipo, pra mim Pokémon GO é pra você lembrar uns lugares que eu viajei e capturar Pokémons diferentes em lugares diferentes. Mas com relação a conta gotas, eu acho que não tem muito jeito de você jogar tudo em cima, tudo no mesmo coisa, que eu acho que é prejudicial. Não, eu acho que é mais que nem você tá falando, é um sentimento de conquista, né? A pessoa vai lá e completa a Pokédex de canto. E ela tem esse sentimento de recompensa, etc. Aí, obviamente, ela não teria mais um objetivo no jogo. Aí eles lançam a Pokédex de Johto e aí você completa e por aí vai, né? Mas eles separarem a Dex, assim, por exemplo, que pra mim, quando... Acho que até quando a gente começou a falar de Pokémon GO, a gente pensava que ia vir uma atualização e iam trazer, sei lá, 100 Pokémon de Johto, aí depois os 100 e pouco de Hoenn e assim, né? Eles vão lançar em Bats. Mas eles não fizeram isso, né? Eles lançam... Ah, primeiro os Pokémon Ovo. Agora a gente colocou mais três linhas evolutivas. E aí vão fazendo assim. Você curtiu assim? Eu acho que é a melhor forma de eles continuarem a motivar os jogadores a andarem em passos curtos, sabe? Porque eu acho que acontece muito de eles lançarem tudo e o jogador ele completa os objetivos, capturar os pokémons que ele precisa e não jogar mais. Eu acho que isso tende a permitir que o jogador tenha uma vida útil a mais no jogo, né? Que ele continue jogando por mais tempo, persista naquele jogo por mais tempo. Até como tá acontecendo agora em Kanto, né? Eu não tinha Pokédex completa de Kanto. Com esses eventos que chegaram agora de voltar a ter mais Pokémon de Kanto, etc., eu capturei vários, evoluí vários, eu tô bem perto de completar a Pokédex. Cara, eu já tenho uma visão que soltar assim, a conta-gotas permite eles soltarem atualizações menores com mais frequência. Então dá a sensação de que vai tendo coisa nova assim, realmente com frequência. Sem esgotar a fonte, né? Sim, se fosse separado por região, ia ser pá, um patch gigante, ia ficar aquele período de vácuo, seca, assim, sem coisas novas, entendeu? E isso é preocupante, pra você manter uma base de usuários ativa, você tem que ir soltando as novidades. O que acontece com muitos jogos hoje em dia é que eles usam eventos de Halloween, verão, etc, esses temas, e Pokémon pode aproveitar com, assim, não ter essa demarcação de geração específica e soltando aos poucos mesmo. É, tá tendo evento de Pikachu agora também porque teve, lançou uma nova moda lá no Japão, etc. E aí eles voltam com vários Pikachu, né? Então tem momentos que eles vão colocando mais Pokémon específico e eu acho que isso permite que as pessoas voltem a jogar ou que tenham uma experiência diferente dentro do jogo. No geral, eu acho que não é um conta-gotas, porque eu acho que é meio pejorativo falar, como um conta-gotas é meio que miguelando, sabe? Mas eu acho que eles estão controlando melhor a base de jogadores, ou pelo menos os objetivos do jogo, para que tenha mais uma vida útil maior no game. Semana passada a gente comentou que a BGS estaria acontecendo e que a Nintendo estaria presente nela, né? E que você pagou a maior hipocrisia do universo, né? Eu comentei no podcast que eu não iria, aí aconteceu um pequeno anúncio na última semana, né? Que Kingdom Hearts estaria presente no evento. E eu, bestalhão, fui lá, já comprei ingresso porque eu queria jogar Kingdom Hearts. Porém, além do Kingdom Hearts, e olha só, isso foi muita surpresa, nós descobrimos por um convite que a Nintendo estaria exibindo jogos, dois jogos que ainda não foram lançados, lá para pequenos convidados, né? No caso, foi Pokémon Let's Go e Super Smash Bros. Ultimate. Por um convite muito agradável do Igor, a gente teve a oportunidade de testar esses jogos. Então, eu fui lá no último dia 12 pra testar tanto o Super Smash Bros. Ultimate e o Pokémon Let's Go. Primeiro eu vou falar do Super Smash Bros. Ultimate. Eu joguei duas partidas. A primeira delas, eu joguei com o Pokémon Trainer, porque eu queria ver a mecânica nova dele de troca de Pokémon, etc, né? Na fase do Zelda. E a segunda eu joguei com o Ridley na fase do Splatoon, que também é nova. Mas pera aí, Mario, mecânica nova entre aspas, né? Ele já trocava de Pokémon no Brawl. Acho que a maior diferença é que ele troca super rápido, né, basicamente. Exatamente. O host lá do Smash era bem pequeno, tá? Isso vale pros dois, tanto Pokémon Let's Go quanto a do Smash. Eram as demos D3, não eram? Não era. Porque do Pokémon Let's Go eu vou explicar por quê. A da E3 eu não vi qual era o host que tinha nele. Aham. Uh-huh. Não era um host, os personagens iniciais, tinha mais, porque tinha o Peach, né? Tinha alguns outros personagens. Mas, de novo, dos únicos personagens exclusivos agora que estão chegando nesse jogo, só o Ridley tava lá. Não tinha Inkling Girl? Não, tinha Inkling Girl. Pô, não era possível, tava na E3 até. Então, acho que foi a demo da E3. É a demo que você... Que é escolha de mapa, personagem e começa o jogo. Exatamente. Então acho que é a mesma demo da D3. Não tem os caras do Castlevania, não tem ninguém ainda. Não, não tem. Então era a mesma da E3. Desculpa, não me atentei ao detalhe. Tinha Inkling Girl. Esse é o primeiro detalhe que eu quero tentar. A escolha primeiro foi do mapa, depois dos personagens, tá? Não sei se isso vai se perpetuar pro jogo final, mas é uma escolha que me agrada, assim, de mecânica, porque normalmente as pessoas escolhem o personagem primeiro e depois escolhem uma fase que dá uma vantagem pro personagem, né? Tá aí o Little Mac, né? Que ele só tem vantagem em arena que não tem... Não vaza pra fora, né? Arena fechada, Não tem né? plataforma. O Little Mac geralmente tem vantagem... em fases muito compridas, sem plataforma, porque o pull-down é uma porcaria. É, então, até no competitivo isso é uma droga, mas quando você vai jogar no free-for-all com a galera também, é uma merda você escolher o Little Mac em fase que tem plataforma. Então eu espero que isso se perpetue pro jogo final. Eu concordo com você, a ideia é boa, a gente até discutiu aqui no cast, só acho que não vai fazer, assim, muita diferença, porque você joga naquela forma de Final Destination em quase todos os estágios, então acho que vai ficar por isso mesmo. Eu falo que acho que cê, quando você vai escolher um personagem, assim, sei lá, pra pessoas que querem jogar só por diversão, você escolhe e tanto faz o resultado, né? Acho que é só pra brincar. Ah, não, o Mario, ele fica bem puto quando tá jogando Free For All e vem fase que tem que pular muito com o Little Mac. Não, mas é porque eu só consigo jogar razoável com o Little Mac, né? É, Mario, deixa eu te perguntar uma coisa. Eles estão vendendo muito a ideia de que esse jogo é mais rápido do que o Wii. Eles estão realmente, assim, dando um foco competitivo, porque tem toda aquela questão de que X1 tem mecânicas diferentes e tal. Então eu quero te perguntar, você sentiu o jogo muito mais rápido mesmo? Qual foi a sua reação inicial? Você jogou X1 ou você jogou Free For All? Não, eu joguei com mais dois caras, né? Uhum. Certo. Então eu quero te perguntar, a sua reação inicial, assim, você deu os primeiros golpes, correu, você, putz, é muito mais rápido isso aqui. Olha, eu não tive essa impressão, tá? Se ela existe, eu acho que você tem que se atentar. Então é um detalhe mínimo pra quem joga no competitivo. Eu joguei, já tive a experiência de jogar tanto o Melee quanto o For You, assim, duas vezes no mesmo dia, sabe? E eu senti muita diferença de jogando do For You pro Melee. Então, se eu não senti essa diferença jogando esse... Ultimate. Isso. O que eu tô falando é, a minha impressão é que ele tá bem mais parecido com o For You do que ele estaria parecido pro Melee. Ou seja, se tem alguma diferença de velocidade na mecânica, ela não tá muito perceptível. Ou pelo menos pra você. É, pelo menos pra mim. Mas eu senti que ele tá muito mais parecido com o For You. Qual controle que você usou, mano? Pro controller. Você gostou? Ah, tava agradável. Eu acho que o Smash, ele foi... Não é que foi feito pra jogar no Pro Controller. Eu acho que se tivesse o controle do Switch pra jogar, seria mais desagradável do que jogar com o Pro Controller. Porque jogar só com um Joy-Con seria desagradável, né? Pela quantidade... Deve ser melhor que o Remote, pelo menos. Óbvio, deve ser, né? Mas vou te falar que eu jogava com o Remote quando eu jogava com a galera, viu? Ah, por isso você perdia. E por isso que não gostou... Era infeliz. Não. No Brown eu conseguia me segurar um pouco, viu? Segurar as lágrimas, né? Porque jogar com o remote é foda. Mas eu não preciso jogar muito bem com o remote quando eu tô jogando com os Ice Climbers, cara. Porque eu só preciso ficar dando side B mesmo e isso aí. Nossa. tudo bem. Você não gostou... Não é que não gostou, né? Você não jogou muito o Smash 4. Você jogando um pouco do Ultimate, você vai pegar, você olhou e falou, ah, eu vou jogar isso aqui. Tá gostoso de jogar? Então, é porque eu acho que o Smash Ultimate, além dessa gameplay, né, eu já tinha essa definição que eu ia pegar, porque é o Switch. É o Switch ter toda a praticidade do mobile, da portabilidade, né, do multiplayer com a galera e por aí vai. É mais fácil jogar em multiplayer com ele. Agora, o que tá mais me chamando a atenção é o grande host, né, de personagens. E tem personagem que tá voltando que me agrada muito. Um deles é o Pokémon Trainer. E outro deles é o Ice Climbers que eu jogava no Brown. Então, mais do que o gameplay que eu joguei hoje, eu acho que a maior presença de personagens e a variedade de mecânica é uma coisa que agrada muito. Do que eu joguei hoje, eu acho que os gráficos é o que mais chama atenção, sabe? Não é nem a mecânica em si. Acho que isso, a mecânica vai fazer mais diferença pra quem joga competitivamente. Ou quer tirar um X1 com um amigo, etc, né? Esse Smash Ultimate, ele tá aprimorado. Eu não posso falar exatamente dessa questão do delay, mas, assim, delay de input, não percebi. Cara, até essa questão da seleção de fases, né? Tem um monte de detalhes que a precisão do controle por aí vai, que vai fazer diferença pra quem tá jogando. Agora, pra quem gosta de jogar casualmente, assim, ou quer pegar por causa da franquia da Nintendo, eu também acho que esse é o melhor Smash por causa da grande variedade de personagem de fase, né? E mais uma pergunta é, você se incomodou enquanto jogava com as nuvens de fumaça que o jogo tem? Não, mas eu acho que isso é um recurso interessante, porque a nuvem de fumaça, ela pode passar em cima de um personagem, entendeu? Por exemplo, imagina que no meu caso, tava em três pessoas, né? Se um deles morria e aparecia em cima dos outros dois personagens, eu acho que isso causa um efeito de variedade no cenário, que é particular do Smash, sabe? Tem muita coisa ali te atrapalhando. É confusão. O Smash é essa bagunça toda, né? Você sai todo mundo na porrada. Então eu acho que, na real, é um recurso interessante pra se ter dentro do jogo. Lembrando que eu acho que isso é configurável, tá? Então se algum momento isso estiver atrapalhando e interferindo no gameplay, eu acho que o cara vai lá e desabilita. Isso ainda não foi confirmado, então... Eu não podia ver isso na demo, tá? Mas eu acho que é. Você acha que um cara que não tem um Switch, ele tem, sei lá, um Wii U, já joga Smash, se ele não gostou dos personagens novos, ou se ele já acha que o roster dele é o suficiente, você acha que ele compraria um Switch com Smash, se, sei lá, ele pode ter essa experiência no Wii U? Você acha que a experiência é muito melhor a ponto de você comprar o videogame e o jogo? Cara, eu acho que a ponto de comprar o videogame, talvez não. O ponto é que, se o cara ele não gostou de nenhum personagem de Smash, nenhum dos personagens disponíveis nesse Smash, então esse cara não gosta da Nintendo de verdade. Porque todos os personagens, praticamente de todas as franquias da Nintendo, estão presentes. Até de franquias que não são da Nintendo, né? Tem ó, o Snake, né? Tem o Cloud, né? Enfim, Final Fantasy tá presente, mas né, não os que saíram pra Sony, né? Então acho que de alguma forma o cara ele vai gostar desse jogo. Por qualquer tipo de personagem, por qualquer tipo de mecânica, né? Agora, a ponto de comprar o Switch, cara, eu não sei. Eu conheço gente que definitivamente odeia Smash, fala que ele não é um jogo de luta. Eu acho que ele pode ser configurável pra ser mais parecido ainda com um jogo tradicional de luta. Mas se nem isso o cara ele gosta, se nem isso pode agradá-lo a comprar, então ele não vai comprar de jeito nenhum. Acho que o ponto é System Seller, Smash? Com certeza, cara, até que vai ter bundle aí. Então, eu também encaro como System Seller. Não, ele é um System Seller, mas pra quem odeia Nintendo, mano, esquece. E eu acho que é o único motivo pro cara não comprar esse jogo, ele odeia Nintendo. Ah, quem odeia a Nintendo nem vai ter um Switch, cara. Exatamente, por isso que o cara não vai comprar o Switch também. O game vai estar ouvindo a gente. Provavelmente. E eu tenho uma última pergunta, Mario, uma última curiosidade aqui. Você ganhou a partida? Eu ganhei as duas. Ah, representou, cara. Olha só. Eu preciso falar que eu joguei com o Pokémon Trainer, o Pokémon Trainer eu já sabia a mecânica, então pra mim foi bem mais tranquilo, né? É óbvio, né? Era um cara da Nintendo que tava jogando e outro era um conhecido meu, o Fabrício, acho que vocês conhecem, né? Sim. Mas o cara da Nintendo era um promoter que tava lá que acho que não manjava muito, né? Ou se não ele tava lá, ele tinha que perder pro jornalista se sentir melhor, né? Pode ser. Eu tenho quase certeza que é essa a função dele, né? Mas tudo bem. A segunda partida eu joguei com o Ridley, cara. E o Ridley, o side B dele, eu não sei se vocês viram, mas você agarra o personagem e você leva até uma área aberta, até, né? A ponta da fase, você arrasta, né? O cara no chão. Você arrasta o cara no chão e joga pra longe. Se o pessoal não tem mínima mecânica de smash assim, ela não vai conseguir voltar, velho. E isso é muito apelão. Principalmente pra jogo casual, assim. Ah, então os caras não sabem jogar mesmo. Não, velho, mas, mano, a fase era a fase Splatoon, que é completamente aberta, de todos os lados. São várias plataformas, né? E, velho, eu achei bem apelão o Ridley, velho. Ele toma muito dano, viu? Ele não é tão pesado quanto o Ganondorf. Assim, o Ganondorf, sei lá, às vezes, mesmo com dano alto, ele não é difícil dele sair da fase, né? O Ridley, ele escapa mais, assim. Eu acho que com 120% já dá pra eliminá-lo. Ele é meio Charizard, não é? Ele é mais Charizard, sim. Mas, o Charizard, ele tem o Flamethrower, que acho que é o B, né? O Ridley, o B dele, ele dispara um projétil mesmo, do Charizard. Um bolinho de fogo lá. O Charizard, ele fica cuspindo fogo. Então, a mecânica é um pouco diferente, mas acho que em questão de resistência, essas coisas, ele é mais parecido com o Charizard. Interessante. Além do Smash, eu tive a oportunidade de jogar Pokémon Let's Go. Primeiro, a demo, ela era bem restrita a ponto de eu começar em Viridian Forest e não poder sair da Viridian Forest. Além disso, eu só tinha 8 minutos pra jogar. Caralho, tempo limitado? Era da demo ou do promoter? Não, da demo. A demo acabava. Sim. Caralho? Eles apontavam uma arma na tua cara? Não. Vai aparecer um thanks for playing lá e é isso aí. Então eu tentei fazer o máximo possível dentro daqueles 8 minutos. Eu já tinha um time definido lá e eu comecei com o Eevee. Porque eu queria jogar com o Eevee, né? Uma das coisas que eu mais gostei, já vou começar falando, é que eles me permitiram jogar com a Pokéball Plus. Cara, Pokéball Plus, vendo nos vídeos, nas imagens, ela parece pesada, etc. Ela é muito leve, sério. E ela é bem menor do que vocês estão imaginando. Ela é completamente forrada, né, pra uma espécie de uma borracha, né, etc. Então é gostoso ficar pegando nela. Não, mas então, Mario, eu assim, pelos vídeos eu nunca achei pesada. Eu acho que vai pesar o bolso comprar essa porra, só isso. Mas, cara, eu preciso falar que é um bem necessário. Ah, cara. Foi muito agradável jogar com a Pokéball Plus, vocês não fazem ideia. Eles te obrigaram a colocar o strap? Não só o strap, como ele tem um anel que você coloca em um dos dedos. Esse anel, ele se prende a Pokéball Plus, né? O motivo é, como ele tem o acelerômetro pra quando você precisa arremessar a Pokébola, então é pra Pokébola realmente, tipo, não se mexer, né? Ela fica presa no seu dedo. Então é isso aí, além da strap tem um anel. A Pokéball Plus, ela tem dois botões, viu? O analógico é um botão, se você pressionar, e ela tem um botão praticamente invisível no topo dela, no topo da parte vermelha, que seria o B, né? Seria a parte de cancelar, né? Então você só precisa disso pra você jogar o Pokémon Let's Go. O A é o analógico? O A é o analógico, o B é o botão normal de cancelar, Porém, se eu tiver sem nenhum estado lá, se eu apertar o B, ele abre o menu. Nossa, não enche o saco ficar apertando o analógico o tempo todo? Não, cara, porque são poucas vezes, né? E você já tá com o dedo. Botão A, poucas vezes? Botão A? Ah, cara, que pra um RPG assim não é tão dinâmico o negócio, né? E, pessoalmente, eu não senti muita diferença, porque você já tá com o dedo no botão. Tipo, é só apertar, sabe? Eu capturei um Pokémon, acho que não tem muita diferença pra quem joga Pokémon GO. A única diferença é que você não mira o Pokémon, né? Você só simplesmente arremessa a Pokébola, né? Então eu consegui acertar um excelente muito fácil, porque eu fiquei esperando o anelzinho diminuir, na hora certa eu joguei a Pokébola e capturei um excelente, ó. Você sentiu que as mudanças, que acho que é até melhor do que Smash, é mais interessante saber de Pokémon, que quando você fez efeito, você tentou fazer efeito, na verdade, com a mão? Não, foi uma besteira minha, devia ter tentado fazer, porque eu nem sabia que dava assim, ficar girando, né? Girar ou se não tentar, vou tentar diagonalmente, vou tentar por cima, ver se muda alguma coisa. Não tentei isso, foi uma besteira minha. Você tava com medo de quebrar, né, Mario? Não, os caras ficam olhando pra você o tempo todo, né? Eles estavam com muito medo que eu fizesse qualquer coisa ali, mas eu até entendo, né? O jogo era mais restrito do que Smash, né? O detalhe é, a Pokéball Plus, ela é bem mais imersiva do que parece. Porque além de ter todo o Rumble, né? Parece que tem HD Rumble. Não, eu não consigo confirmar, mas eu senti... Tinha uma sensação igual a do Joy-Con. Acho que o mínimo é ter HD Rumble. É o mínimo. Ele provavelmente tem. O detalhe é, ele tem um anelzinho que pisca conforme você arremessa a Pokébola, né? Então, se ele fala, ele pisca laranja, se dá erro, enfim, pisca vermelho, mas ele vai piscando. E, quando você captura o Pokémon, ele faz o som do Pokémon, o cry do Pokémon que você capturou. Então, é divertido você arremessar e colocar a Pokébola na orelha pra ouvir o bichinho, sabe? Isso me lembra muito do Wii Remote, na época do Wii, no New Super Mario Bros., que você pegava a moeda e fazia um barulho toda hora no controle. Até que eu desliguei logo isso, porque consumia a bateria pra caramba e enchi o saco depois de um tempo. Cara, não, tem muita interação no emote, assim, que tinha barulho, etc, mas eu acho que ele era pouco aproveitado. Então, eu entendo. Assim, o meu ponto, Mario, é que talvez, como você usou pouco tempo a Pokébola, você não passou pela fadiga de usar por muito tempo a coisa, entendeu? Assim, é novidade, uau, eu tô gostando, parece ser mais imersivo. Mas eu não sei se dá pra avaliar a ponto de, putz, depois de 2 horas jogando, será que eu vou ficar... Depois de 40 horas, qual é a sua relação com a Pokébola, né? Putz, será que eu vou estar ainda confortável jogando com essa porra? Vou encontrar um NPC, vou ficar machando o botão pra pular texto, será que não vai encher meu saco? Nesse detalhe de ficar pressionando o botão pra texto, eu não consigo te afirmar, tá? Eu acho que não, porque, de novo, o apertar do botão, ele é bem prático, assim, ele não é um negócio que... Eu não sei, que nem apertar o analógico de qualquer tipo de jogo, né, que é uma merda. Nesse, no Pokéball Plus, me pareceu mais apertar um botão clássico de controle do que apertar um analógico. Ele é diferente. Ele é mais suave, ele é mais molinho. Ele é bem mais suave. E outra, o que eu tô falando de ele ser melhor, assim, ele é mais agradável pra segurar na mão, porque tem toda a resistência de PVC, né? Eu tenho hiperdrólise na mão, né? Minha mão fica suando. E eu não tive problema em ficar segurando só Pokéball. Então esse é um negócio que me agradou. E ela é pequena e leve. E, então acho que jogar Pokémon com só um device, só um pequeno e quase imperceptível, me parece muito melhor que ficar com o controle nas duas mãos, sabe? Você jogou na TV ou no Switch? Como que é a sensação de ver Pokémon rodando numa televisão? Tá, cara, isso é muito impressionante, velho. Não só rodando uma televisão, mas rodando com gráficos que a gente ainda não viu. Que são gráficos HDs e com os Pokémon, tipo, modelados na melhor forma deles, né? Cara, eu como fã de Pokémon, eu fico muito lisonjeado. É que na hora eu tava na adrenalina de jogar, eu queria testar tudo possível, sabe? Mas eu acho que quando eu comprar esse jogo e realmente jogar na minha casa, sabe, no meu espaço, sem nenhum fator me atrapalhando, eu vou ficar muito mais emocionado com a experiência de estar vendo o Kanto remodelado em 3D do que, sei lá, tentar vencer o jogo mais rápido possível, sabe? Eu acho que a experiência vai ser muito mais esse fator nostalgia e ver ter esse sentimento de inovação, porque o jogo vai estar, né, na melhor forma dele, do que, sei lá, qualquer outra coisa. Cara, tem uma curiosidade rápida. Quando você ficou andando na grama no jogo, você ficou receoso de encontrar Pokémon aleatório sem querer? Não, mas, cara, eu tentei fugir o máximo possível de alguns Pokémon, porque eu queria testar as outras features, né? E, maluco, foi difícil, cara. Tem uns Pokémon que aparecem do nada, assim, e esbarram em você e não tem jeito. Teve um Psyduck lá, que ali, e isso é engraçado, hein? Tem Pokémon novo aparecendo nas rotas, ó. O Psyduck aparecendo em Verdant Forest, sabe? Isso não acontece. Então é difícil evitar o encontro. Algumas vezes sim, porque às vezes os Pokémon aparecem em vários grupos, né? É, se você tá andando no meio do mato, eu acho que a chance é bem alta de você encostar em um Pokémon. É igual... você não jogou Chrono Trigger, né? Mas no Chrono Trigger, algumas vezes, alguns personagens, mesmo que você esteja passando longe deles, eles têm alguma ação que faz você encostar neles. Eu tive essa impressão com o Pokémon Let's Go, sabe? Que eles andam aleatoriamente em alguma direção pra, que você, pra te forçar a esbarrar neles. Acho que não teve nada que me desagradou, assim, na demo de Pokémon Let's Go. Eu fiz o meu carinho no Eevee. Fazer carinho no Eevee foi um pouco mais difícil com o Pokéball Plus, tá? Eu tive que ficar mirando. E eu acho que se tem algum defeito, só pra comentar do Pokéball Plus, é porque, assim, ela tem um... pra você usar o pointer, não é nem o pointer, é mais o acelerômetro, né? O giroscópio. Ele tem que estar numa posição específica. Ou seja, ele tem que estar perpendicular, a traço da Pokéball tem que estar perpendicular à posição da TV. Você não pode ficar girando e ele vai interpretar onde está a posição do giroscópio ali, né? Então, algumas vezes eu me perdi onde tava para onde que eu tinha que andar. Até para quando eu usava analógico, sabe? Ele não tinha um norte de para onde ir, não sabia onde era direita e esquerda, entenderam o que eu tô falando? Entendi. Você se animava e se perdia, basicamente. Se eu girasse a Pokéball um pouquinho e eu tentasse ir pra direita, ele ia pra outra direção, porque ele perdeu o norte dele. Sim. Entendeu? Talvez esse seja um defeito da Pokéball Plus. Mas é só questão de você ajustar ali a direção e continuar jogando. Isso não é um problema, assim. Na batalha, cara, foi divertida, mesmo Pokémon de sempre. É legal ver a batalha em 3D. Não tá tão lento quanto o do 3DS, porque acho que algumas vezes do 3DS incomoda os turnos serem lentos, né? Tem bastante slowdown, né? Tem muito slowdown. Eu não tive slowdown, mas assim, em um momento eu tava usando Charmander, usei um ataque, demorou acho que um segundo pra ação ocorrer, entendeu? Então, Mario, os ataques aí. Espera as batalhas em double pra ter o veredito. Mas olha, não teve. Eu acho que não vai ter slowdown, sabe? O hardware do Switch ele é otimizado pra isso. Não o 3DS que tem limitação extrema, né? E quanto tempo você acha que vai demorar pra você desligar a animação desse jogo? Nossa, cara. Cara, eu me recuso a fazer isso porque eu preciso ver Kanto na melhor forma dele, cara. Eu preciso ter todo esse feeling do jogo que eu mais gosto, sabe? Eu preciso sugar o máximo dele. Eu me recuso a fazer isso. Mas quando o Ratatá do Joey estiver te enchendo o saco, você vai começar a desligar essa animação. Ah, o Joey não tá lá, cara. Não tem como ele mexer o saco. Só uma pergunta. Vai. Pra quem jogou só Pokémon GO, você acha que esse jogo, sei lá, as batalhas é acessível, tudo acessível? Você acha que a pessoa não vai ficar perdida? Você acha, não sei, ou ficar irritada com, sei lá, não conseguir desviar de tantos Pokémons? Tá, essa é uma pergunta que eu não sei te responder agora, cara, porque eu tive essa experiência de 8 minutos, né? Eu tenho amigos que estão jogando Pokémon GO, né, e nunca jogaram jogos clássicos da série, né? Talvez ou quando eram muito pequenos. Eu acho que não, eu pessoalmente não ficaria frustrado, porque se eu tiver algum encontro repentino que eu não conseguir desviar, ela vai no Runaway e foge. Ah, Amar, é que assim, rapidão. É que eu acho difícil você se colocar no lugar de uma pessoa que não jogou os jogos principais e jogou só o Pokémon GO. Mas é por isso que eu tô fazendo esse esforço agora, né? Então, mas é difícil isso. O jogo, assim, eu acho que Pokémon, desde que eu era criança, ele faz um bom trabalho de introduzir poucos golpes no começo e realmente tipos de Pokémons okays. E tem toda aquela acessibilidade de ginásio pedir pra você ter um Pokémon do tipo efetivo contra o ginásio pra poder batalhar com ele. Então acho que o jogo tá fazendo um bom trabalho, pelo que eu vi em vídeo até agora. Ele tá fazendo um bom trabalho de tornar mais acessível a experiência de batalhas. Eu acho que esse jogo, ele é uma imersão muito maior pra quem joga Pokémon GO, né? Porque você vai ver os Pokémons animando ali, você tem toda a interação com o seu Pokémon inicial. Você pode fazer carinho, né? E por aí vai. A minha percepção é que Pokémon GO, ele é muito mais casual, né? Então o Pokémon Let's Go é essa mistura do casual com os jogos clássicos da série, por aí vai. Eu acho que é uma evolução, eu acho que quem só jogou Pokémon GO, assim, de novo, não tô do lado de quem só jogou Pokémon GO e não testou, nunca jogou jogos clássicos, mas eu acho que ele teria um sentimento muito maior e principalmente um sentimento de imersão, que eu acho que é isso que esse jogo tá trazendo principalmente. Cara, eu queria aproveitar rapidinho pra falar um pouco da BGS, né? Tipo, eu vou na BGS desde 2012, 2011, não lembro, né? A gente sempre teve a oportunidade de ir como imprensa pra Anipari, então eu acompanhei a evolução do evento. Essa foi a maior edição do evento que eu já fui, assim, não só em questão de proporção, mas em questão de qualidade. Eu acho que o preço foi um pouco acima do esperado, mas é porque eu comprei no último lote, então pau no meu cu. Agora, a estrutura do evento tá muito melhor, não tem nem comparação. Em questão de número de stand, em questão de jogos a se jogar, e por aí vai. Eu tive só uma infeliz experiência, porque eu fui jogar, querer testar o Kingdom Hearts, né? E isso é uma coisa que eu quero falar agora. Uma das coisas na BGS que incomoda um pouco é a quantidade de pessoas que está na feira. É muita gente. Muita, muita, muita, assim. E às vezes isso atrapalha porque você não consegue fazer algumas coisas que você queria muito. Eu queria testar o Kingdom Hearts e haviam dois lugares a se testar. No stand da Sony e no stand do Xbox. O stand da Microsoft, né? O stand da Sony, pra você testar o jogo, você tinha que baixar um aplicativo chamado PlayStation Experience, experiência PlayStation, né? Tanto faz. E você se pré-cadastrar lá pra você testar o jogo em um horário específico. Eu não sabia disso, eu cheguei lá desavisado, o cara me avisou, tentei baixar o aplicativo e eu não tinha sinal lá dentro. Mano, mesmo tendo 4G, tava impossível de baixar. E mesmo depois da gente ter baixado, eu tentei me registrar, olha só como é que funcionava. Primeiro que os horários mais próximos estavam todos cheios. Eles liberavam os próximos horários, sei lá, de 3 em 3 horas. Então a gente foi tentar pegar para 5 horas. Para 5 horas, eles só iriam liberar a partir das 4. Quando deu 4 horas em ponto, a gente olhou nas filas e em um minuto encheu tudo. Mano, é um absurdo. Você tinha 15 minutos pra testar o jogo, assim, né? Quatro pessoas a cada 15 minutos. E não tinha como se testar, assim. Não tinha, se você não fosse rápido o suficiente pra marcar horário, você se fudia. Então, sobrava ir no stand da Microsoft pra testar os jogos, né? Tinham 4 piores pra se testar o jogo. A fila tava gigante. Imagina que a cada 4 pessoas se moviam a cada 15 minutos. Porque, além da demo, né, a demo ser grande... Né, algumas pessoas, elas não davam um skip num filminho, né, no cutscene. E não tinha ninguém ali pra falar pra elas fazerem isso. E não só isso, como também, mano, mesmo o Kingdom Hearts sendo um jogo razoavelmente intuitivo, mesmo pra quem nunca jogou, tinha gente que não conseguia passar dos objetivos, cara. O objetivo era andar pra frente, eu não conseguia. Mas era 15 minutos corridos ou 15 minutos... Não, o tempo médio da ação era 15 minutos, mas, mano, a pessoa ficava lá jogando. Mas não tinha tempo, então isso é um defeito muito forte. Nossa, isso foi bem tiro no pé, cara. Não, isso foi um problema do stand lá, dos standistas, porque não tinha ninguém controlando isso, ninguém. Tinha uma pessoa controlando a fila, mas agora o jogo, cara, esquece. Ele tinha que ter feito o esquema igual o Pokémon que você jogou, só que o Pokémon seu foi fechado. 8 minutos, mano, tu corre aí com o que você tem. Não, velho, eu fiquei muito frustrado, velho. Eu vi as pessoas jogando, sabe? Na demo você podia testar ou Collision ou a fase do Toy Story, né? Na fase do Toy Story é isso. Você mata os Heartless, depois disso você tem uma cena, um cutscene que você teria que dar skip, você sobe na parede da janela e mata os outros Heartless. Depois você vai pra outro cenário, né? Mano, o trailer de Kingdom Hearts passou 1 milhão de vezes, velho. E o jogo tava falando pra você fazer isso. Tipo, ele tava brilhando pra onde você tinha que ir. Teve nego e não conseguia fazer isso, mano. E não era um, era vários. Ou não queria, né? Queria ficar andando em volta, às vezes. Não é, velho. Não, mas juro pra você, velho. Tinha um baú lá. E não era um baú, era um objeto de cenário. Que era uma caixa de ferramenta. O cara ia lá, ele dava um soco. Aí o Sora refletia a espada. Porque aquilo não era interagível, né? Você não conseguia interagir com aquela merda. O cara batia de novo. Aí não abria. Aí ele jogava o Tandaga, não abria. Aí ele summonava alguém, não abria. Falei, velho, qual que é o problema desse cara, sabe? Olha, Mas eu acho o seguinte, com relação às pessoas, sei lá, são pessoas. Acho que talvez, às vezes o cara entrou na fila, parecia muito legal, a fila muito grande, eu também vou, sei lá. A fila é de 3 horas, cara. 3 horas. Eu sei, mas... O cara ficou numa fila de 3 horas, velho, pra ficar batendo num bagulho que não tem interação, mano. Acho que tem gente que não tem experiência, mano, é só isso. Não, tá. Tipo... Não, tudo bem, mas eu entendo que o Jefferson vai falar que o maior problema talvez fosse não ter um controle ali, é isso que você vai falar, né? Eu acho assim, com relação a pessoas do evento, a feira é aquele coisa. Com relação ao stand que você coloca, aí é da, sei lá, aí é da Microsoft, da Sonic, eles que não se entendem. Eu acho que a má programação não é da feira, e sim de quem colocou aquilo na exposição, que não tem nenhum tipo de controle. Mas acho que, sei lá, em até outros lugares que tem esse tipo de controle, é aquela coisa, é muita gente. Não tem como você... Não ter uma fila, assim, é porque é o escopo fazer a feira fazer grande, e acho que isso aí não é um problema de terceiro mundo, não é um problema de primeiro mundo. Não, mas eu não quero fazer parecer que o problema é do evento, pelo contrário. Isso não tem nada a ver com o evento. Tem a ver com a falta de gente ali preparada pra auxiliar a galera que tava ali. E aí, me desculpe se eu ofendi alguém lá que tava jogando lá e realmente não conseguiu avançar na fase, né? Mas teve uma hora que o menino passou de meia hora jogando. Eu, pessoalmente, se eu tivesse meia hora jogando, eu pararia ali e falaria, por bom senso, falaria, olha, gente, eu já fiquei meia hora jogando esse aqui, vai o próximo. É, mas também não teve ninguém controlando isso ali do stand. Faltou isso naquele stand, eu fiquei muito puto por causa disso, velho. Foram 3 horas. Do evento, assim, é questão de ser cheio mesmo, mas a BGS sempre foi cheia. Eu acho que se você tá indo de primeira vez, assim, você tem que ir preparado, velho. Se você tá indo pra jogar um jogo específico, você vai pegar fila, não importa. Mas isso é em qualquer evento de qualquer lugar do mundo, assim, você vai pegar fila. Mas a primeira pessoa da fila nunca pega fila, né? Ah, não, mas é porque também ela chegou 5 da manhã lá, né? Então, começa a chegar às 5 da manhã. Ah, é, com certeza. Mas eu ia falar que ele ficou puto na fila, assim, mas saiu tudo suado, quebrado. Nossa, que arte tá da hora, cara. Cara, valeu a pena ter jogado. Assim, né? Aí, ó. É por isso. É por isso que a fila não muda, a galera aceita e gosta. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós respondemos os comentários que vocês deixaram na página do episódio no nosso site. E antes de começarmos, eu só quero passar um recadinho rápido para lembrar que agora o Estação 64 está no Spotify. Então, se você já é usuário do aplicativo de streaming de músicas, você poderá escutar os episódios do Estação 64 diretamente da aplicação. Então, por favor, entre na aplicação, procure por Estação 64 e passe a nos seguir. E voltando aos comentários, nós tivemos alguns comentários do episódio passado que foi em relação a Nintendo na BGS, o Super Mario Party e um novo possível hardware do Switch. Então vou pedir para o João fazer as honras, por favor. O primeiro comentário foi do Rodney Vinarelanda. Boa noite, amigos fãs de gachas. Eu até gostaria de ir para a BGS, porém, fora o fato de morar muito longe, eu não irei porque tem muitas coisas que eu odeio nesse tipo de evento. Filas para o banheiro, filas para comida, filas para entrar e sair, filas. Eu ia falar que o Mario já fez o hate dele disso aí já no último... Fiz o hunt dele, né? Não, mas eu acho que nessa edição eu não tive problema, porque não tinha fila para o banheiro e a praça de alimentação estava muito grande, então tinha muita variedade. Óbvio, nesse ponto... não tinha filas pra se comer, né? É, então, as únicas filas que tinham eram pra jogos específicos. No meu caso, Kingdom Hearts, porque era mais exclusividade do evento, né? É, acho que de resto, acho que dava pra ficar de boa, mas que nem ele falou, você tem que ir pra BGS considerando que você vai ficar em fila, senão não adianta. É, por outra parte, não acho que seja cedo para o novo modelo do Switch. Cedo foi o lançamento do DS Lite, 1 ano depois do lançamento do DS Fat. Porém, dado que a Nintendo quer melhorar as vendas do console híbrido, que diminuiu neste 2018, deveria ter lançado pelo menos um sustentável neste período. Fora isso, como uma medida forte contra os pirateiros de plantão, acho que uma nova versão do console ajudaria muito. Eu acho que o DS Fat foi necessidade, porque aquilo ali tava muito feio, mas tudo bem. Era eu ruim. Eu acho bonito o DS Fat. Eu acho bonito, mas é horrível. A Stylus, que é aquela canetinha, é pequenininha. A tela é muito pequena também. Nossa, cara. É, mas o Light, ele quebrava... É, o meu quebrou sozinho. Design, né? É, o meu quebrou sozinho, por exemplo. Eu acho que o DS Fat ele era muito baseado no GBA, então a referência que eles tinham é daquela tela da proporção do GBA. É, eu acho que o Fat precisava em 1 ano, o Switch em 2 anos. Eu não tenho certeza se ele precisa, né? Mas isso aí a gente já comentou. E sobre o System Seller, a Nintendo vai lançar o Pokémon Let's Go e o Smash, então eu acho que assim, não dá pra exigir que ela lance um Breath of the Wild e um Super Mario Odyssey todo ano. Eu acho que isso é loucura de fã. Mas eu acho que ela tá mantendo relativamente bem. É, para acabar, amigos, depois que terminou o furacão que foi o assunto da Bowsette, tem algumas perguntas para vocês. A Nintendo é a maior fonte de inspiração na criação de waifus? Vamos lá, vamos responder essa. E aí, Jomon, é com você esse assunto. Departamento Jomon agora. É, eu acho que a Nintendo faz, não sei se sem querer, mas ela faz bastante. Só não sei se é a maior. Só que a Twintel, a Zelda e a Marina respondem muita coisa sobre isso. Olha só, descobrimos quais são as waifus do Jomon, então. Não, descobri as waifus da internet nisso aí. Não é Fire Emblem que tem muito waifu? Então, eu acho que Fire Emblem é o antro dos waifus aí da internet. É que Fire... É, talvez. Então, Fire Emblem renasceu com isso, né? boa parte dos fãs da Nintendo sexualizam tudo que se mexe. Eu acho que isso é inato do ser humano, né? Só de fã da Nintendo. É. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que tem muito personagem caricato na Nintendo que eu não consigo ver um iPhone ali. Tipo uma Peach, sabe? Não, mas sexualizado... A Peach é sexualizada na internet até umas horas, velho. Mas é porque... Isso era porque ela era uma das poucas personagens femininas que tinham lá atrás, tá ligado? Mas me dá um exemplo aí pra uma personagem que não consegue ser sexualizada. Cara, eu vou... Sei lá, a Chansey do Pokémon. Ixi... Ixi, ela tem ovo, Mario. Ah, vai se fuder. É, vamos lá, vou continuar aqui. O Jeff não vai entrar nesse assunto. Eu acho que boa parte é um número muito impreciso, então boa parte sim, e boa parte não. Os gamers preferem as loiras? Desculpa no comentário e continue com o ótimo trabalho. Ninguém então vai comentar nada aqui sobre isso? Eu queria falar que ele tá assumindo aí que, tipo, acho que ele tá perguntando mais dos caras, né, que preferem loiras, mas o que será que as moças gostam? Mas vocês não acham que tem uma pouca representatividade de personagem loira nos games também? A Samus, a Peach, a Zelda... Acabou. É, já é a Rosalina, já é bastante da Nintendo. Ah, no Uncharted assim. Tem a Ellen lá, que é a do... Que fica com o Drake, é a loira também. Tem uma porrada, cara. É, então tem uma porrada de várias aí. Mas eu posso colocar muitas outras morenas, né? Enfim, é que nem... não sei quem falou agora, o Lucas falou, né? Acho que a gente tá sendo meio machista porque a gente só tá considerando a opinião de homens, né? Em relação a mulheres ou em relação a personagens femininas, né? Mas talvez mulheres prefiram outro tipo de geotipo, né? Não sei. Pode ser. O segundo comentário é do Márcio Lightshade. Olá, sou Márcio Lightshade Marconi. Frequentei os campeonatos da Nintendo, Latamel e depois Game do Brasil desde 2004. Acabei me encontrando com o Lucas Alves, seu irmão e pai diversas vezes. Ah, olha só, cara, o Lightshade é muito gente boa. E realmente a gente tava em quase todo campeonato que tinha da Nintendo. E eu ia com meu pai e meu irmão e a gente, todo mundo participava. Já chegou até caso que nós três ganhamos primeiro e segundo lugar. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Vocês faziam um grupinho, né, no Mario Kart? Vocês não ficavam competindo o outro, né? Não, cara. um só fudia os outros, né, e o outro ganhava, né? Não. O campeonato que a gente ficou em primeiro, segundo e terceiro foi de Brain Age, cara. Eita, porra. Convenhamos, o campeonato de Brain Age é bem aleatório, né? É, cara, quem fazia mais rápido. Também, né, velho? É, mas quantos participantes tinham também? Três. Três, acabou. Oh, não, eu ganhei um DS com essa parada aí, cara. Caramba. Me recordei de um caso diferente que tinha a presença do Lucas Alves e gostaria de compartilhar com vocês. Não me recordo o ano e em qual loja foi que ocorreu esse pequeno campeonato de Mario Kart DS, organizado pela Tamael, ou Game do Brasil. Não lembro se já havia alterado. Não me fala disso, cara. Nossa, meu sangue ferve pra caralho. Puta, nossa, eu tô salgado aqui, cara. É sério, esse campeonato da minha vida, que eu conto de história, assim, de lição de moral, mas termina de ler os comentários dele. Tá, eu vou contar o lado dele e provavelmente você vai falar o seu depois. É, haviam poucos participantes, 20 talvez. Mario Kart DS já havia lançado há algum tempo. O organizador teve a brilhante ideia de dividir os campeonatos de duas formas. Seriam feitos duelos um contra um, e quem vencer passaria na chave dos campeões e disputaria o melhor prêmio. Um jogo de Zelda de DS. Os perdedores da primeira rodada acabariam disputando um outro campeonato pelo outro prêmio. Mario Party DS. Nossa, mas esse esquema de campeonato foi uma bosta, hein? Então, eu vou comentar. Quer saber o motivo? O motivo tá aqui presente, ó, falando agora mesmo nessa merda. É assim, cheguei lá, a galera tava no Free For All, beleza, todo mundo assim, esperançoso pra ganhar, eu cheguei, joguei uma hora, assim, em torno de Free For All, não perdi uma partida, todo mundo ficou depressivo, cara, tinha gente que ia embora até. Aí o cara chegou e, ah, você joga bem, você tá usando um kart diferente aí pra fazer esse negócio, todo mundo no campeonato vai usar só o kart standard, foda-se. E é isso. Aí o cara dividiu o campeonato entre losers e winners, porque, tipo, eu ia pra winners, mas a galera da losers ia se matar pra tentar ganhar um prêmio. Ah, tá, vai criar uma competição entre eles. Mas não era melhor só um segundo lugar? Cara, então, continua lendo aí que eu vou ter outro ranço aí que eu vou ficar puto. Vai. Pois nesse campeonato estava o Lucas Alves. Muita gente já sabia que ele era de longe o melhor de lá. Portanto, alguns, como eu, optou por perder a primeira rodada para cair na chave dos perdedores e disputar o outro prêmio. Mano, é sério. Eu jogava bem, mas o Lucas Alves era superior. Nossa, isso aqui é loucura, hein? Não foi o Lucas que escreveu isso, né? Posso falar, o Lucas é lindo e maravilhoso. É minha fanfic, né? Comecei meu duelo com alguém que não conhecia e andava lentamente para deixá-lo ganhar. Pois meu adversário também queria deixar eu ganhar e não me passava por nada. E assim foi e vi que eu ia acabar ganhando a partida, o que não era uma boa ideia. Foi então que eu comecei a andar ao contrário na pista, utilizando a técnica snaking. Snaking ao contrário. Meu adversário ficou em primeiro e também começou a me perseguir ao contrário. Felizmente eu era melhor que ele e consegui manter a segunda colocação. Eu acho que você conseguir snakear ao contrário, cara, eu acho que é a melhor habilidade que você consegue extrair. Não, Mario, ele começou a andar ao contrário na pista fazendo snaking, sabe? Tipo, pra ficar longe do cara e eles inverteram o jogo. Eles começaram a correr ao contrário, basicamente. Eu entendi, não, é que se eles estivessem fazendo snake de ré seria brilhante. Não, impossível, cara. É, como o jogo só termina quando alguém completa 6 voltas, isso não ia acontecer nunca. O organizador ameaçou eliminar os dois. Mas tudo bem, se eu ganhasse, eu seria eliminado pelo Lucas futuramente. Depois decidiu finalizar a corrida quando atingisse o tempo de 5 minutos. Acabei perdendo a corrida, o que era meu objetivo. Fui para a chave dos perdedores e acabei ganhando o torneio dos perdedores e o prêmio. O Lucas chegou na final dos campeões, mas mesmo sendo superior ao adversário, tudo que tinha para dar errado com ele aconteceu e ele acabou perdendo. Pois é, né? O que tinha para acontecer errado é um filho da puta de um organizador chegar e não, só pode usar standard, seu arrombado. Eu só perdi uma partida que foi a partida final, certo? Ele perdeu aí, foi pra losers, ganhou a losers. Eu perdi a final de um winners, sabe o que eu ganhei de prêmio? Um pôster, cara. De quê? Nem lembro, eu joguei fora um dia. Eu lembro que esse campeonato, eu soquei a mesa e ficou um silêncio na loja inteira. Porque todo mundo tava com medo de eu dar a louca lá e matar alguém. Mas, mano, socar a mesa não é um negócio normal não, velho. Cara, calma aí, mano. Foi tudo pra me deixar irritado, meu. Mas, Lucas, calma. O que que o campeão da Losers ganhou? É, se eu não me engano, o campeão da Losers ganhou um Pokémon... Então, eu lembro que tinha um Pokémon Platino no meio, que eu queria até hoje e não tenho. Eu tenho um trauma que se joga até. O que você falou, Josh? Não, eu acho assim, eu acho que colocar um prêmio pro segundo lugar é melhor do que fazer chave dos perdedores, mas ao mesmo tempo, sei lá, se o objetivo é promover, eu acho, sei lá, dá esperança pras pessoas que não sabem jogar. Ah, eu que acho esperança okay, o quê, que... cara? É conformismo, se tem alguém superior pisando na tua cabeça, você tem que se conformar. Mentira, gente. Mentira, gente. Eu tô falando isso aí, mas é o sal no sangue. É, vai, vamos supor. Tem 20 pessoas. Se a pessoa perde na primeira rodada, ela não participa mais. Aí você fica meio assim, tipo... Eu acho que quanto mais você dá, sei lá, dá mais jogo pro pessoal, é melhor. Você tá falando de um campeonato da Nintendo que tem que promover o jogo. É, com relação à carte de standard, eu acho ok. Eu acho que ela fez isso no torneio de Mario Kart 7, aquele da América Latina. E eu acho justo, tá todo mundo com o mesmo card. Não é justo, sabe por quê? As regras no site diziam, todos os cards liberados. Se você chega num campeonato e os caras alteram a regra só por causa de alguém, cara, desculpa, sabe? Isso é ser muito cuzão, e realmente foi cuzão, sabe? Por quê? Mas treinava... a regra não é a mesma? A regra não é a mesma? A regra é todos os tipos de cards. A regra mudou no meio do campeonato? No site tinha regra, beleza. Use todos os tipos de kart. Chegou 5 minutos antes de iniciar o campeonato, ó, só pode usar standard. Cara, eu fiquei praticando bastante pra ganhar esse negócio. Aí chega no momento que os caras quebram minha cara. Isso é muita falta de sacanagem e injustiça, cara. Como eles falaram da regra anteriormente, eu acho mancada. Por mais que, assim, se fosse lançamento do jogo, ou se não os caras tão... Ou fala assim, mano, a gente tá tentando deixar a gente ver as regras na hora. Aí tudo bem, faz standard. Só que se tava escrito no site, eu acho que aí é, de fato, é mancada. É, e eu acho que essa regra também não faz sentido, porque tem gente que usa estratégia, sei lá, de usar roda pra off-road, sabe? E pra pegar atalho, esse tipo de coisa. E, então, acho que a escolha do kart varia muito com a estratégia que o cara tá usando pro jogo. É, se o cara vai snakear, ele usa um específico pra snakear, né? É, exatamente. Ou se ele quer mais aceleração porque ele vai jogar numa pista que tem mais reta, né? Ele vai, enfim, tem muita coisa envolvendo. Eu acho que essa regra é ruim. Eu só acho a pior regra daí foi essa losers, que não é losers, né? Porque o campeão da primeira cai e foda-se, você tinha que perder no início. Não. Então essa losers é muito idiota, assim, podia ser igual losers de jogo de luta, que você vai e aí você ia competir numa winners no final. É, foi tudo cagado. Foi bem, de fato, bem zoado. E ele terminando o comentário aqui, sinto saudades dos campeonatos da Nintendo. Havia muitos campeonatos com jogos casuais, como por exemplo Pac-Man vs GameCube. Foram tempos maravilhosos para minha adolescência nerd e nintendista. Hoje, com 33 anos, casado e com 2 filhos, tenho doutrinado meu filho mais velho de 2 anos e meio ao mundo Nintendo. Seu personagem favorito é o Bowser e já viu o final de Mario Odyssey mais de 30 vezes, literalmente. Atenciosamente, Márcio Linhares Marconi. Não, legal saber que ele tá com filho agora, né? Com dois, né? Com dois filhos ainda. Ah, dois filhos, cara. Isso é legal. Ah, legal ver, construir uma família, porque essa gente, a gente, tipo, da Nintendo, a gente, querendo ou não, a gente acaba convivendo com ela, né? A gente frequenta os mesmos eventos, etc, sabe? Depois a gente acaba vendo uma galera... Formando assim, família, né? Formando família e por aí vai, acho da hora ver. E ele tá, e o filho dele tá num efeito que eu não sei, acho que a maioria das crianças tem o VHS, agora não mais VHS, né? Mas tem um filme da infância que repete a exaustão. O do filho dele virou Mario Odyssey, né? A ceninha final. O meu era Rei Leão. O meu era... Ai, meu Deus, é... O Pinóquio. É, só de fã de campeonato, mano, aqui a gente tem, tipo, não... Acho que duas pessoas que ganharam, tipo, prêmio pra caralho com a Nintendo, que é o Jefferson e o Lucas. O Jefferson ainda ganhou aquele 3DS autografado pro Red, mano. É, eu ganhei... Na verdade, na época do DS eu não tava em São Paulo, eu só vim pra São Paulo no 3DS. É, até que eu ganhei bastante coisa, mas eu não sou tão bom, mas é suficiente pra ganhar, sei lá. Era melhor que a média que jogava. Cara, você ganhou o 3DS autografado pelo Red, cara. Aquele 3DS que eu ganhei com o pé nas costas, podia jogar 10 vezes que eu ganhava das pessoas 10 vezes. Humildade, humildade, humildade. Nossa. Não, eu tô falando sério, não tinha ninguém que jogava bem aquilo ali. Era só um punhado de gente tentando ganhar o prêmio. Sei lá, tinha o quê? 50 pessoas jogando? Tudo. Humildade não para de crescer. Nossa. Eu acho que a gente participou ainda, eu e o Mario, mas tudo bem. Eu cheguei atrasado. Ah, eu participei, eu sei que eu perdi rápido. O Lucas ganhou, tipo... Ele ganhou a casa dele, né, em campeonato. Né? Ai, caralho. A família dele vai pra campeonato pra comprar móvel, mano. São velho. O cara ganhou a TV e ganhou o Wii U, mano. Duas TVs, um Wii. Pega uma, troca um e aí já pega uma geladeira e vai embora, né? Assim, pelo que eu lembro, ó, eu ganhei um Game Boy Micro no campeonato de Dance Dance Revolution do Mario. É, ganhei, tipo, duas TVs, um Wii, um DS Lite. Puta, é uma porrada de coisa, cara. É verdade? As duas TVs eu ganhei. Eita porra. Uma delas ele levou na N-Party. Sim, bastante até. É marca Sony a TV? Ai, caralho. Qual foi o campeonato que você mais se orgulhou de ter ganhado, Lucas? Que eu mais me orgulho, cara, deixa eu ver. Smash é uma legal, hein? Do Smash é legal. É, ele pode falar que ele é o único campeão brasileiro de Smash for Wii U. É, foi esse, Smash. foi esse. O campeonato de... É, eu ganhei o Wii U também, é verdade. O que eu mais mergulho é o campeonato de 3DS de Smash, do lançamento mesmo. Que eu tive a final. Do Rafael no final. É, aquele foi... Aquele campeonato foi o que teve mais, assim, notoriedade, assim, gente assistindo e organização bem feita, na minha opinião. É, você foi entrevistado, né? Então, eu tenho aqui as Nintendo World guardada, que eu tenho entrevista minha, cara. E aqueles lá são que eu lembro com mais carinho. É, o que eu mais gostei foi... Eu nem ganhei o campeonato, mas foi quando eu fiquei em segundo lugar do torneio, no lançamento de Mario Kart 7 de 3DS. A gente... É, foi lá num shopping esquisito, eu esqueci. Não, aquele shopping não é esquisito, é no Bourbon, lá na Zona Oeste. Eu não sei. É, no Bourbon, na Saraiva, era na Saraiva, não era? É, eles venderam, sei lá, começou a vender o jogo 2 horas e o campeonato, sei lá, começava 4, 5 horas. E eu não joguei porque minha namorada não tinha 3DS, eu tinha um 3DS japonês e eu deixei ela ficar jogando, praticando. Eu fui no campeonato sem jogar o jogo e acabei ficando em segundo, fiquei bem feliz. E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar na página do episódio em nosso site e comentar com todas as suas impressões do que discutimos. É, se você foi ou não na BGS, deixe seu comentário das suas impressões, etc, de Pokémon GO e por aí vai. Ou se você tem alguma pergunta que você queira fazer para a gente, nós responderemos no próximo episódio. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.